apart day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Amor me consumir de corpo inteiro. gente se fala docemente. Tem outros que a alma não sabe o que dizer. Tem horas que eu sinto teus olhos tão distantes, vagando por um labirinto sem me ver. É como se o chão me faltasse de repente. Só vejo sentido na vida com você. Fodido meu prazer, rio que move o meu viver, onda que quebra e que me leva com você. Fogo e calor, paixão, chama que envolve o coração. Deixa esse amor me consumir de corpo inteiro. Fodido thank you.

Adelaide, oh, minha dama. lejano olvidarte. Paixão todos os meses. Parece ser. As pessoas enlouquecem calmamente, viciosamente, sem prazer. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você pressente, indefinível. Mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. Transparentes não revelam o que é solitude, o que é solidão. Um desejo violento bate sem querer.

salt is taken from the sea. I stand dethroned, I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, is anybody left? A morte não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria é miséria em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças. Causa mais espanto, o sol não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças. It's so alright with you tonight, as if it's all new. Alright, my love, won't you come back to our love? You know our reaction, that love that can move my body. Oh, Cidade. Cidade. E com meus olhos. life in the ground. Trust my ears, I don't believe my eyes. I will not find love, I cannot risk the world. It's hard to bend the toys, so easy to forget. Just another day, there's murder in the air. It drags me when I walk, I smell it everywhere. It's just another day, people cling to by. Drives away the fear that comes with every night. não soube explicar. Eu fiz questão de ir lá ver, não consegui enxergar. Desempregado, despejado, sem ter onde cair, morto, endividado, sem ter mais com que pagar. Nesse país, nesse país, nesse país que alguém te disse que era nosso. Mandaram avisar, agora tudo mudou. Eu quis acreditar, outra mudança chegou. Fim da censura do dinheiro, muda nome, corta zero, entra na fila de outra fila pra pagar. Quero entender, quero entender, quero entender tudo que eu posso e que eu não posso. Man away, and now the world look I'm dancing Nelson Mandela's free. Oh,